Coronavírus em xeque, o risco da desinformação. A pandemia da Covid-19 vem acompanhada de muitas informações falsas ou deturpadas, e é preciso estar muito atento. Eu sou Ivan Henrique Dantas, pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, e vou falar com vocês sobre como funcionam os serviços de checagem de fatos. Com a crescente onda das fake news nos últimos anos, têm surgido diversas iniciativas que se propõem a analisar a veracidade de conteúdos altamente compartilhados ou publicados por figuras públicas como políticos e artistas. Conhecidas como agências de fact-checking, elas se utilizam de uma série de procedimentos jornalísticos para classificar se determinada informação é verdadeira, falsa, deturpada, descontextualizada, aumentada, dentre outras etiquetas. Apesar de cada iniciativa ter suas próprias regras de checagem e classificações de conteúdos em geral, o serviço prestado por elas se baseia na transparência sobre o caminho percorrido até um desmentido e a disponibilização do máximo de fontes originais para que o usuário possa, então, conferir as informações em primeira mão. No Brasil, diversos veículos tradicionais possuem projetos que seguem essa proposta, com destaque para o Comprova, iniciativa que reúne mais de 20 veículos de comunicação brasileiros, o UOL Confere e o Fato Fake do Grupo Globo. Em Pernambuco, o Sistema Jornal do Comércio e Comunicação conta ainda com o Confere Aí, um sistema automatizado de alerta e checagem de links compartilhados. Antes mesmo dos veículos tradicionais oferecerem esses serviços para seus leitores, iniciativas de jornalismo independente iniciaram a disponibilizar checagens em períodos eleitorais. Durante a pandemia, esse fenômeno se intensificou diante da forte polarização estimulada pela disputa política que transformou a pandemia da Covid-19 em um campo de guerra da informação, levando até a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a declarar que estamos passando por uma infodemia, ao mesmo tempo em que enfrentamos o novo coronavírus. Membros de uma rede internacional de checadores, as agências Aos Fatos e Lupa produzem conteúdos diários durante toda a pandemia, inclusive com análises das principais categorias de fakes que circulam pelas plataformas de redes sociais. A agência Aos Fatos conta ainda com uma análise específica das informações publicadas pelo presidente da República em seus canais oficiais. Coronavírus em Xeque, uma iniciativa da Rádio Universitária Paulo Freire, da Universitária FM, do Observatório de Mídia e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Para mais informações, acesse radiopaulofreire.fpe.br.